fechar os olhos e saber que quando eles se abrirem não vou ver você que me deixou de um jeito sem nem mais querer falar de amor. Fui além de todos os limites por essa paixão, e ainda que restou pra minha solidão. Não faz assim, parece até que já não pensa mais em mim. Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou, que o nosso caso foi jogado à tua casa, que não era amor. Não dá pra entender, me diz então, porque eu rodei o mundo e fui parar longe em você. Deixa eu tocar seu coração, não nos cabe essa desilusão. É tão ruim saber que eu vou passar minha vida inteira sem você. Se não fosse hora de te amar, o destino iria me evitar. Mas ele quis assim, me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim. Meu amor, é tão ruim fechar os olhos e saber que quando eles se abrirem não vou ver você que me deixou de um jeito sem nem mais querer falar de amor. Fui além de todos os limites por essa paixão, e ainda assim restou pra minha solidão. Não faz assim, parece até que já não pensa mais em mim. Mas não vou permitir que você venha me dizer que acabou, que o nosso caso foi jogado do acaso, que não era amor. Não dá pra entender, me diz então, porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você. Deixa eu tocar seu coração, não nos cabe essa desilusão. É tão ruim saber que eu vou passar a minha vida inteira sem você. Se não fosse hora de te amar, me evitar, mas ele quis assim, me trouxe pra você e diz que você nasceu pra mim. Deixa eu tocar seu coração, não nos cabe essa desilusão. É tão ruim saber que eu vou passar a minha vida inteira sem você. Se não fosse hora de te amar, o destino iria me evitar. Mas ele quis assim, me trouxe pra você e diz que você nasceu.